Bom dia a todos e a todas e feliz sábado para todo mundo, na medida que a gente encerra essa semana e começa a se preparar para o dia de amanhã. A gente vem analisando no tempo comum características de Deus que podem ajudar a gente a refletir por onde nós vamos, o que a gente faz. Bom, hoje a gente tem três textos que são bem sutis para a gente entender um pouquinho mais sobre quem é Deus. Vamos voltar para o Salmo. A gente está numa oração de Davi, uma oração que a gente pode fazer a qualquer momento, que é a oração do angustiado, daquele que está numa situação de necessidade de direção, de apoio, de misericórdia, de aperto. Davi nele começa dizendo: Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me. Porque ele olha para si próprio e vê: eu sou pobre e necessitado. Quando você é pobre e necessitado, quando você tem uma ausência, uma carência, e você está com alguma necessidade, você vai em busca de qualquer coisa que o apoie. A primeira coisa que a gente percebe aqui nesse salmo é que, bom, olha, se você está assim, vamos parar de perder tempo. Busque o Senhor. O problema é que quando você está afogado, você abraça o que tiver na frente, o que te for oferecido, o que parecer sólido, o que te levar a alguma coisa, o que conseguir te ajudar a você, na sua compreensão, sair daquela situação de aperto, de necessidade, de carência. A gente clama a Deus. Mas várias coisas nos são oferecidas e a gente pode segurar nelas. O texto de Ezequiel, que a gente lê na sequência, é um texto que começa muito duro, né? Vários textos dos profetas, quando a gente lê, eles são extremamente duros, porque eles expressam, muitas vezes, assim, o limite de Deus. O julgamento de Deus, o acabou, agora o troço vai pegar para o seu lado de Deus. E esse é um desses casos. Especificamente, vamos ver a longa relação que existe entre Israel e Egito, uma relação complicada. Essa relação, ela existe desde antes, dos tempos de Moisés. Desde antes do tempo de Jacó, porque a proximidade entre os dois povos é muito grande, apesar das diferenças serem brutais. O povo egípcio é um povo de origem africana, é um povo que era com certeza o povo mais poderoso da sua época, grande império, altamente avançado do ponto de vista técnico, sofisticadíssimo e fácil de se perceber a diferença, uma vez que os egípcios eram, se você olhar para eles eram negros e altos e esguios, e os judeus eram caucasianos, por isso que é tão fácil quando aparece um bebê boiando, não é um bebê egípcio, e ele sabe isso aqui é um bebê judeu, não é porque ele fosse circuncidado, né? Porque era um branco, ruivo, pele morena, muito diferente racialmente um do outro. Mas são povos que sempre mantiveram uma relação de uma certa proximidade, e várias vezes ao longo da história, a sofisticação, a grana, o avanço tecnológico, o poder gerado pela agricultura egípcia, que era super potente, baseada no cultivo de grãos, né? Acima de tudo, o trigo, a cevada. Várias vezes Israel recorreu ao Egito ao longo da história como um lugar de ajuda. E o Egito estava lá, fortão. A decadência egípcia é muito lenta. Se quando chegar na época de Cleópatra, por exemplo, que já é um outro padrão racial, é outro tipo de gente que vai ocupar o Egito, Era uma nação absolutamente decadente já naquela época em relação à potência que foi nos tempos antigos. A essa nação que levou muito tempo para decair, levou muito tempo para ser mudada, essa nação que teve um período muito longo de domínio sobre a região, Israel recorria usualmente ou em busca de comida, ou em busca de apoio militar, ou em busca de alianças. E o Egito fazia exatamente a mesma função que os Estados Unidos fazem hoje numa relação, por exemplo, com o Brasil ou com outros países da América Latina. Muito próximo. É muito natural que se busque alguma forma de apoio. Existe uma admiração natural daquele que não tem a mesma pujança com relação àqueles que estão numa posição tão privilegiada. E Israel, em N oportunidades em que foi aturdida pelos filisteus, por seus inimigos tradicionais ali da região de Canaã, do Oriente Médio, ou que passou necessidades, foi buscar o apoio lá no Egito, da mesma forma que nós, quase que naturalmente, tendemos a buscar apoio nos Estados Unidos e dinheiro americano, roupa americana, comida americana, estudar, mandar os filhos estudarem nos Estados Unidos e mais toda essa parafernália que é a nossa tendência. E aí, através do profeta Ezequiel, Deus mostra um posicionamento claro. Primeiro, ele entende como esse apoio pode ser buscado por aquele que está em necessidade, pobreza, em aperto. Só que ele sabe perfeitamente bem que esse apoio nunca é de graça, nunca é generoso, nunca é concedido como forma de amor ou de carinho. Isso é um interesse brutal de domínio, de uso de força, de poder e de opressão, no fim das contas. E nessas relações entre nações, assim como relações entre pessoas ricas e pobres, esse eu vou te ajudar nunca sai sem que, mas você vai ter que me ajudar também. Ou eu vou te apoiar, mas você vai ficar me pagando imposto, ou você vai ser meu mercado. E, inclusive, se você comparar com o tempo de hoje, seria fácil imaginar que se a gente tivesse numa situação de tensão com alguma nação da esfera de influência da China ou da Rússia, ou mesmo de alguns pedaços da Europa, os Estados Unidos viriam em nosso socorro. E viriam em nosso socorro por quê? Porque são nossos irmãos queridos que nos amam. Não, eles vivem aqui porque você tem aproximadamente 24 trilhões de dólares de minerais não explorados na bacia amazônica, porque você tem a maior reserva de água do mundo, porque aqui é mercado deles, aqui a gente compra absolutamente tudo em troca de milho, soja, ferro e petróleo. Ou seja, o Brasil cada dia mais se torna o quintal dessa turma, onde eles vêm recolher, assim como eles recolhem banana da Costa Rica, milho do México, assim como eles recolhem aquilo que é fundamental para fazer a máquina deles andarem e vendem aqui todas as suas bugigangas. Desde os mais simples brinquedos de criança até os celulares e computadores e principalmente sua tecnologia. Isso aqui dá muita grana, muito poder para os Estados Unidos. Então, essa aliança de vou ajudar vocês, papo furado. Por isso que aqui, comparando a situação Brasil, Estados Unidos, ou América Latina, Estados Unidos com o Egito, Deus chega assim: vocês têm sido um bordão de junco para a nação de Israel. O que é um bordão? Um bordão cajado, né? É uma madeira própria que o pastor usa quando está tomando conta de um rebanho. E o que é um bordão? Um bordão, normalmente feito de uma madeira boa, um freixo, um pau-ferro, uma nogueira, sei lá, madeira dessas mais resistentes e que tem aquela curva na ponta, né? Igual essa que a gente bem tem na cabeça, né? É um báculo, né? E aquela curva é para você puxar o animal num lugar onde ele está em perigo. Quando você pega ele pelo lado curvo, você usa como arma, você usa como material de repreensão, mas principalmente o pastor usa isso para se apoiar. É um instrumento de descanso também para quem está na atividade de pastoreio, tem que ficar ali em pé e usa aquilo como seu descanso, se apoia naquilo. É a grande ferramenta de trabalho de um pastor. E aí o profeta Ezequiel, falando em nome de Deus, diz: você tem sido um bordão de junco. Junco é só você ir num charco qualquer, num pântano qualquer, que você vai ver aquela cana, né, cana fístula, né, aquela cana bem frágil, que não serve para ninguém se apoiar, que não serve como arma para ninguém, que não serve como instrumento nenhum. Imagina que você pudesse fazer um cajado feito de junco, feito de um caniço qualquer, e nele você se apoiasse, como um pastor se apoia, ou ele você tentasse usar como arma, ou ele você tentasse usar para socorrer aqueles que estão sob sua guarda. E aconteceu o óbvio, isso ia quebrar. Isso ia se romper. E se você se apoiasse, como ele diz, né, vocês, quando eles pegam você na mão, você racha, você rasga os ombros dele, você causa um estiramento. E quando eles se apoiam em vocês, você se quebra e ele se machuca. É exatamente o que acontece nessa relação entre nações, quando a gente, ao invés de se voltar para Deus, confiar nas nossas próprias potencialidades na mão de Deus, a gente volta e também Isaías, o Egito é chamado do mesmo jeito, agora acabei de me lembrar, né, de um bordão de junco. Quando a gente se apoia, ele quebra. Quando a gente tenta usar, ele falha, ele racha. E essa é a relação de subserviência que a gente acaba tendo quando a gente acha que o poderoso vai nos ajudar, porque ele vai nos dar aquilo que nós não temos e que nós temos que investir, por exemplo, baseado na poupança deles, né? Se você pensar em economia, para mudar de assunto, nós temos essa loucura que está aqui no Brasil. Sei lá, 30 anos a gente vem falando que a gente precisa de investimentos externos, ou seja, que a gente precisa caminhar usando o dinheiro que os outros pouparam, para que nós possamos gastar igual uns malucos. A gente não precisa disso. Se a gente buscar o Senhor, se a gente se arrepende, a gente pode basear na nossa própria poupança, na nossa própria capacidade, na nossa própria força. Quando ela é colocada diante e submetida a Deus, nós não precisamos nos tornar os outros e próximos opressores, mas nós não precisamos confiar em um opressor ou em alguma nação poderosa, porque elas não passam de um bordão feito de junco. Essa atitude colocada na prática do seu dia a dia, assim, em quem você está se buscando o apoio? De quem você depende para fazer as coisas? Você depende de alguém que tem grana, de alguém que tem poder, de alguém que tem circunstância? Deus fala: não, cara, faz isso não. Porque essa pessoa, ou esse indivíduo, ou essa nação, ou essa estrutura, ou essa organização que você busca apoio para fazer as suas coisas, ela não vai passar de um bordão de junco. Confia no Senhor. Busca a Ele. Se inclina diante dele. Clama por misericórdia a Ele. E o Senhor vai mostrar duas coisas. Uma é que Ele vai te socorrer de maneira sobrenatural. E outra, Ele vai mostrar que está nas suas próprias mãos, nas suas capacidades, naquilo que Ele já te deu, que você daí vai poder tirar força. E nesse eu quero deixar um detalhe: eu não estou dizendo que você tem que acreditar em você, que você acredite no seu potencial, faça a sua própria força, não é disso que eu estou falando, não estou papo de autoajuda aqui não. Eu estou falando é que Deus já te deu, Deus já te deu as circunstâncias, as pessoas, os valores, o potencial, Deus já te deu. E você olha para isso que Deus te deu e fala, não é o suficiente. E vai buscar apoio, vai buscar alguma coisa em alguém que você, aos teus olhos, vê como poderoso. Deus fala, não faz isso, cara. Não faz isso. E, obviamente, para com o poderoso, ele fala duramente. Fala, sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou te destruir. E olha, a gente pode ter certeza, baseado na história, que os maiores impérios que passaram no passado, seja o que for, seja os impérios ali do Oriente, né, como o Egito, Babilônia, seja Angkor lá no Extremo Oriente, seja o Império Chinês, seja o Império Japonês, seja o Império Inca, seja o Império Azteca, seja o império que for em qualquer momento da história, todos eles acabaram e se dissolveram em miséria, fome, tanto para si quanto para aqueles que neles se apoiavam. Então não confia no forte para te apoiar, confia no Senhor. No texto do Evangelho, a gente vê uma outra coisa. Perceba que no que eu estava falando dessa ajuda que o fariseu, ou melhor, o pobre, né, pede lá pro Egito, existe a oferta de ajuda, mas existe uma agenda dupla, uma agenda falsa. Essa ajuda vai ter preço. Não tem sinceridade na relação. E é por isso que Deus fala tão duramente com o Egito. E aí, nesse texto do Evangelho, a gente vê de novo uma situação na qual a gente tem essa agenda dupla. Quando Jesus está nessa fase do ministério dele, que é do meio para o fim, os fariseus começam a se opor a Jesus, interrogá-lo, tentando fazer ver se ele dizia alguma coisa para tropeçar. E tem uma dica de Jesus. Ele falou, tenha cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, aquilo que faz eles crescerem, aquilo que os torna tão prepotentes, tão poderosos, tão cheios de si, é a hipocrisia. No que diz respeito à relação entre as nações, à relação entre ricos e pobres, ou à relação entre aqueles que são religiosos e aqueles que seguem a Jesus, é que sempre tem essa agenda escondida. Essa coisinha que está guardada. E que vai ser, no fim das contas, a pedra de tropeço em cima da qual essas pessoas, ou essas nações, ou essas circunstâncias vão se desmoronar. E aí nós temos uma dica sobre como é que você deve agir. Seja na tua necessidade, na tua busca de apoio, seja no seu aperto. Cheque teu coração e não utilize-se da aparência para conseguir o que você quer. Foge da hipocrisia. Jesus avisou, não há nada escondido, seja em uma nação, seja em uma pessoa, seja em uma organização. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que se diz nas trevas, a gente vive nesse momento no Brasil tão maluco em que a gente está descobrindo e ouvindo gravações de coisas que são ditas nas trevas, coisas que são ditas quando ninguém está vendo, telefonemas que são gravados, coisas que, palavrões que são ditos, agressões que são montadas, crimes que são arquitetados e que estão vindo à luz. Isso fora o que os policiais federais, as pessoas que estão nos escondendo isso ainda, né, sabem de toda essa raça de político que está aí, que se oferecem a nós como sendo as pessoas que vão nos ajudar, que vão nos socorrer, que vão nos apoiar. Olha, a dica, seja verdadeiro, seja honesto. Nós estamos nesse momento no qual eu estou tendo que negociar, às vezes o dia inteiro, falando com pessoas, negociando, tentando buscar um lugar onde a gente possa dar o próximo passo da Casa da Videira. E muitas vezes eu estou falando com Camila, falando com Eduardo, falando com o pessoal que está junto, E eles sabem como é que a gente procede quando vai conversar, seja com uma pessoa de imobiliária, seja com um parceiro. O discurso que eu uso com meu companheiro de trabalho, com minha esposa, com minha filha, com quem quer que seja, ele é um discurso que não pode ser, em hipótese nenhuma, duplo ou mentiroso. Tem que ser honesto o tempo todo, tem que falar a mesma frase mesmo o tempo todo, tem que falar aquilo que você usa na frente do seu filho, da sua esposa ou de você mesmo. Tem que ser claro e honesto com quem você está buscando fazer negócio, tratar ou fazer o que seja. Então, meu irmão, para você não se apoiar numa vara podre que vai se machucar depois, uma das dicas é seja honesto. Essas são as dicas de hoje. São umas pequenas pílulazinhas que vão alimentando a gente no dia a dia, no tempo comum. Resumindo, se você está em necessidade, busque o Senhor. Não se deixe enganar pela aparência e não se iluda. Fale a verdade. Bom dia.